Panorama Agrícola para 4 de setembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de 4 de setembro de 2012, terça-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: não há rosas sem espinhos. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere uma dica de higiene. Na entrevista, a cultura do aipim é avaliada em pesquisa participativa em comunidade de Joinville. Noticiário: o Conselho Monetário Nacional autoriza mais crédito para produtor de milho. Confira também novidades sobre os parques aquícolas. E a estação de caçador, que recebe pedido de alevinos para a safra 2012-2013. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Sebo, banha, essências e óleos usados na sua propriedade podem render produtos de higiene e limpeza, como sabão de álcool com essência de citronela, sabonete medicinal à base de calêndula, sabão à base de suco de limão, detergente, amaciante de roupa, sabão em pó e pasta de limpeza. Faça tudo isso em casa. Informe-se na Ipagre do seu município. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional está autorizando os produtores de maçã a recompor suas dívidas. A nova composição se dá por meio de contratação de operação de crédito rural com recursos do BNDES para liquidar operações de crédito rural de investimento que foram contratadas pelos produtores de maçã até 30 de dezembro de 2010. Vão ser liberados até R$ 300 milhões, com prazo de financiamento de até 10 anos, incluindo um ano de carência e taxa de juros de 7,5% ao ano. O Conselho Monetário Nacional também estendeu o limite adicional de custeio para a cultura do sorgo, a exemplo do que já havia feito com as plantações de milho e feijão. No caso do milho, os agricultores vão ter direito a mais crédito com juros controlados para poder financiar o plantio. O valor de custeio, que antes era de R$ 800 mil, dobrou para R$ 1.600.000. E se o produtor de milho adotar boas práticas agrícolas, como conservação de solo e plantio direto na palha, poderá ter direito a mais 30% de financiamento. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o extensionista da Ipagre em Joinville, Osmar Vanderlinde, sobre recente dia de campo que avaliou cultivares de aipim na região. A que conclusões a Epagre chegou junto com os agricultores, Osmar? Bom, nós fizemos esse dia de campo para mostrar aos agricultores o resultado de um projeto de pesquisa participativa que nós fizemos em parceria com a Extensão Experimental da Epagre de Uruçanga, né? Então, nós tínhamos 7 variedades plantada aqui na propriedade do seu Oswaldo Voice, aqui no município de Joinville, comunidade do estado do Pico. E dessas 7 cultivares plantadas, nós, juntamente com a pesquisa, chegamos à conclusão que 5 variedades nós podemos recomendar para os produtores aqui de Joinville cultivarem. Então, após a colheita, né, nós fizemos a colheita das variedades, foi feita a pesagem, foi feita a avaliação de plantas, a parte aérea, a qualidade de raízes, e após essa verificação também nós fizemos um trabalho para descascar, foi avaliado qual é a aipim que estava melhor, e também a parte de cozimento, foi feita degustação, né? Onde é que os agricultores também deram notas para todas essas características da planta, né? Então, baseado nisso aí, nós chegamos a essa conclusão, né? Que das 7, 5 são aptas a ser plantadas em Joinville. E no total também participou 54 pessoas que estiveram presentes no evento, né? Onde é que foi de fundamental importância divulgar esse trabalho com a aipim, porque a EPAGRE já há muitos anos tinha parado de fazer trabalho com pesquisa em aipim, né? E nos últimos 2 anos foi retomado esse trabalho de pesquisa através da Estação de Uruçanga. E nós aqui em Joinville somos uma parte de apoio à pesquisa, com essa, onde é que nós implantamos essas unidades de pesquisa participativa de aipim. Bem, Osmar Vanderlinde, o produtor então que desejar investir na cultura do aipim deve então buscar primeiro informações junto ao escritório da EPAGRE em Joinville. Com certeza. E assim como tem todos os municípios da região, também do estado, também tem os escritórios para pedir informações. Então nós estamos aqui à disposição para poder responder algumas perguntas aqui, gente, para ajudar os agricultores da região de Joinville. Aí na região a cultura do aipim é forte? É, Joinville tem uma tradição forte na cultura do aipim e in natura, né? Onde é que tem vários produtores que produzem, tem várias agroindústrias também que já fazem o descasque do aipim e já comercializam o aipim descascado aos mercados e feiras. Correto. Nós conversamos aqui no Panorama Agrícola com Osmar Vanderlinde, extensionista da EPAGRE em Joinville, sobre recente dia de campo da cultura do aipim realizado em Joinville. Osmar, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado. Um abraço. A unidade de piscicultura da Estação Experimental da EPAGRE em Caçador já está recebendo pedido de alevinos para a safra 2012-2013. A unidade de piscicultura trabalha para viabilizar a produção de alevinos de alta qualidade a baixo custo e desenvolve métodos eficazes de engorda de peixes com controle de sanidade. Os pedidos de alevinos para a safra de 2012 e 2013 podem ser feitos pelo telefone 0 operadora 49 3561-2000 e 0 operadora 49-3561-2022 na Estação Experimental de Caçador. Alevinos de carpa húngara, Israel Capim, Jundiá e Curimatã estão à venda. Todos os peixes saem da Estação Experimental de Caçador da EPAGRE com atestado de sanidade e guia de trânsito animal. Repetindo os telefones, 0 operadora 49 3561-2000 e 0 operadora 49-3561-2022. O Senado aprovou uma medida provisória que facilita aos produtores rurais quitar débitos. Em todo o país, pelo menos 95 mil agricultores estão inscritos na Dívida Ativa da União, um conjunto de débitos de empresas e pessoas físicas com órgãos públicos federais. Em alguns casos, a conta se arrasta por mais de 20 anos e, no total, o valor devido à União ultrapassa 9 bilhões de reais. A proposta reabre a negociação dos débitos desses 95 mil agricultores inscritos na Dívida Ativa da União e garante descontos que podem variar de 33% a 70%, dependendo do caso. E essa medida depende ainda de sanção da Presidência da República. Segundo a Contag, a medida é uma oportunidade de fazer com que milhares de agricultores familiares, além dos médios e grandes produtores, possam estar se regularizando com o governo. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O Ministério da Pesca e Aquicultura, em encontro de maricultores em Florianópolis na semana passada, entregou contratos que transferem aos maricultores o direito de uso de espaços aquícolas para a implantação de áreas destinadas ao cultivo de moluscos no litoral catarinense. As áreas fazem parte dos parques aquícolas demarcados em Santa Catarina, um trabalho desenvolvido pela EPAGRE, pelo SEDAP da EPAGRE. E esses parques aquícolas ficam em Florianópolis, Penha, Biguaçu, Balneário Barra do Sul, Balneário Camboriú, Bombinhas, Governador Celso Ramos, Itapema, Palhoça, Porto Belo, São José e São Francisco do Sul.